gente fica uma semana e some duas. Cê já dormiu na minha cama, eu já dormi na sua. A gente gosta, tem ciúmes, mas a culpa é dos amorzinhos de rua que não deixa nós quietar. O problema é que eu gostei de você, cansei de variar. Ainda dá tempo de me pedir em namoro esse ano. Se não der nesse, pode ser ano que vem, meu bem. Nós é os meus e tem. Se não for comigo, não vai ser com mais ninguém. Seja Jonas esticado, meu filho. A gente fica uma semana e some duas. Cê já dormiu na minha cama, eu já dormi na sua. A gente gosta, tem ciúmes, mas a culpa é dos amorzinhos de rua que não deixa nós quietar. O problema é